desafeiçoado, pobre, cego e nu, um tanto esquisito, pouco nobre irreversível, vagante no mundo, tanta coisa para se viver. Esta dose não te leva a nada. Oh, oh. Há uma luz no fim do túnel. Há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente. Jesus é o caminho de volta pra Deus. Há uma luz no fim do túnel. Há um motivo de ser você. Precisa saber urgentemente. Jesus é o caminho de volta pra Deus. Os caminhos à população. A vida é melhor quando se tem a coragem de contrariar os caminhos à população.